casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as forças armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderia conduzir a sérios prejuízos individuais que enlutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar eventual colaboração, que seja, aliás, que se deseja, sinceramente desnecessária. O capitão Maia manda que as forças apontem para o edifício. Há pouco fez um ultimato a dizer que se não sair o coronel mensageiro, será destruído o quartel. De modo que estamos num momento extremamente importante, assustador até, e acho que chegámos ao clímax deste sítio à volta do quartel do Carmo. Uma rajada para o alto da varanda do centro. Vamos ouvir. Ninguém sai, as portas mantêm-se hermeticamente fechadas. O carro evoluciona em frente das portas do quartel do Carmo. Recua agora, vai tomar posição. E nós continuamos aqui um pouco a corpo descoberto, a observar tudo isto. O oficial solicita rendição imediata. Ou fomos obrigados a fugir, uma vez que generalizou-se o tiroteio. Não houve rendição das forças fiéis ao governo. As pessoas começam já a sair outra vez destes abrigos onde estamos, mas as rajadas metralhadoras continuam a ouvir-se e nós não sabemos o que efetivamente estará a passar. Devem sair com a bandeira branca e as mãos no ar sem armas, diz o capitão Maia. E vamos ver se conseguimos registar o momento em que as portas se vão abrir. Ou se elas se vão manter, como nas últimas três horas, se vão manter fechadas. Não queremos sangue. Vamos fazer fogo de carro de combate que vai destruir o edifício. E, portanto, vão fazer fogo. Parece, portanto, que o Zé do Carmo continua a resistir. A resistir sem resposta. A resposta é manter as portas fechadas. O Dr. Fedor Pinto agora dirige-se ao comandante da força. Vamos ver se conseguimos. Atenção, quartel do Carmo, vão entrar dois delegados. Vão começando a realizar-se os primeiros comícios da Era Nova. Entretanto, as pessoas que estão aqui ocuparam praticamente os carros da tropa e estão em pé, em cima deles, a ver, à espera daquilo que nós estamos à espera. A ver o que é que se vai passar. Agarrados, de qualquer maneira, na fonte, nos vários andares dos vários edifícios que aqui estão, nos passeios, à volta dos soldados. Julgo que estará a chegar alguém. Alguém muito importante. Aproxima-se um carro, efetivamente. Vocês possivelmente, o general Spínola. As pessoas tentam cumprimentar o general, nós ainda não o conseguimos ver. Estamos positivamente no alto mesmo, a ser transportados no ar, enquanto o carro se dirige para a porta do quartel do Carmo e não conseguimos efetivamente sequer ver o general. Submersos pela multidão. Os soldados foram incapazes de suster as pessoas e nós quase pelo ar vamos andando, sem afinal termos tido a oportunidade de confirmar se era ou não o general Spínola a pessoa que entrou no quartel do Carmo num carro preto. Era o general Spínola, de certeza. Olha, agora abre-se aqui uma janela no primeiro andar e o capitão Maia vai falar. Bom, senhores, peço o favor de tirarem da zona para podermos, portanto, reunir as forças, organizar a coluna e serão muitas oportunidades para vitoriar o nosso trabalho.

cantiga humana apontaria. A cantiga humana contra a burguesia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva e da alegria. A cantiga humana Boa tarde, portuguesas e portugueses. Bem-vindos a mais uma emissão do Domingo à Tarde, hoje dedicado, de alma e coração, ao dia 25 de Abril. Há precisamente 36 anos, Portugal acordava de uma forma diferente. Éramos livres. Éramos livres de dizer aquilo que queríamos, aquilo que sentíamos e aquilo que pensávamos. Acabava-se a ditadura. Ditadura que governou Portugal durante 48 anos, desde 1926 até ao ano de 1974, até 25 de Abril. Aí foi a Revolução Militar. Foi a investida militar que devolveu ao povo a liberdade. 36 anos depois, a Rádio Antena Web, uma estação radiofónica portuguesa na internet, orgulha-se de simbolizar, ou melhor, de festejar essa data simbólica para Portugal, para a nossa pátria, para a nossa nação, para o nosso povo. Hoje, para além do hino que nos diz contra os canhões marchar, marchar, podemos nós, pela música, pelas palavras e pela alma, gritar às armas. Pelo pão e pela paz e pela nossa terra, pela independência e pela liberdade. Alerta, alerta, as armas, as armas, alerta. Pelo pão que lhes rouba a burguesia, que os explora nos campos e nas fábricas, operários camponeses hão de um dia arrebatar o poder à burguesia. Abaixo a exploração, pelo pão de cada dia, pois claro, pelo pão e pela paz e pela nossa terra, pela independência e pela liberdade. Teremos a paz definitiva quando acabar a exploração capitalista. Camarada, soldado e marinheiro, lutemos juntos pela paz no mundo inteiro. Soldados ao lado do povo, pela paz no mundo novo. Pois claro, pelo pão e pela paz e pela nossa terra, pela independência e pela liberdade. Alerta, alerta, as armas, as armas, alerta. Pela terra que lhes rouba essa canalha, dos monopólios e grandes proprietários, camponeses lutam pela reforma agrária, para dar a terra àqueles que trabalham. Reforma agrária faremos, a terra ganha, trabalha, pois claro, pelo pão e pela paz e pela nossa terra, pela independência e pela liberdade. Alerta, alerta, pela independência nacional, contra o domínio das grandes potências, fora o imperialismo internacional, que tem nas mãos metade de Portugal. Abaixo imperialismo, independência nacional. Pois claro, pelo pão e pela paz e pela nossa terra, pela independência e pela liberdade. Alerta, alerta, as armas, alerta. Não há povo que tenha liberdade enquanto houver na sua terra exploração. Liberdade não se dá, só se conquista. Não há reforma burguesa que resista. Democracia popular e ditadura proletária. Pois claro, pelo pão e pela paz e pela nossa terra, pela independência e pela liberdade. Alerta, alerta. As armas, alerta! Os sons que ouviu no início desta emissão foram sons do 25 de Abril. Vozes, momentos que marcaram este dia. Há 36 anos que Portugal se orgulha de ser livre. Pouca coisa mudou, dizem uns. Mudou muito, dizem outros. E outros até defendem o regresso de Salazar. Ele não volta, poderia quanto muito voltar à sua ideologia. Quanto a mim, seria um retrocesso. Um retrocesso muito grande. Pois nada paga a liberdade. Eu sou o Carlos Bonaparte e é com muito prazer que hoje estou aqui a fazer esta especial emissão do dia 25 de Abril. Ficamos nos primeiros temas musicais com o Grupo de Ação Cultural. Durante esta emissão, vamos trazer-lhe a cantiga revolucionária nos seus mais diversos estilos musicais. Vamos abrir, por assim dizer, com o conjunto António Mafra e No Tempo Daquela Senhora. No tempo da outra senhora, no tempo da outra senhora, no tempo da outra senhora, no tempo da outra senhora, cantigas ao desafio, outrora a gente cantava. No tempo da outra senhora, outrora a gente cantava. Se estendesse muito pio, pouco tempo mais piava. No tempo da outra senhora, pouco tempo mais piava. No tempo da outra senhora, no tempo da outra senhora, no tempo da outra senhora, no tempo da outra senhora. Se tu dizias poeta, tudo o que dizes agora. No tempo da outra senhora, tudo o que dizes agora. Ias parar à masmorra, ninguém te via cá fora. No tempo da outra senhora, ninguém te via cá fora. Senhora, no tempo da outra senhora, no tempo da outra senhora, no tempo da outra senhora. Liberdade, liberdade, eu nem me quero lembrar. No tempo da outra senhora, eu nem me quero lembrar. Do desejo que sentia de tudo poder cantar. No tempo da outra senhora, de tudo poder cantar. São João Batista, ó meu santo marinheiro. No tempo da outra senhora, ó meu santo marinheiro. Já não há quem corte.

volta à barriga da mãe, volta à barriga da terra, que em boa hora o pariu. Agora ninguém mais cerra as portas que Abril abriu. Essas portas que em Caxias se escancararam de vez, essas janelas vazias que se encheram outra vez, e essas celas tão frias, tão cheias da surdidez, que espiavam como espias todo o povo português. Agora que já floriu a esperança na nossa terra, as portas que Abril abriu, nunca mais ninguém as cerra. Contra tudo o que era velho, levantado como um punho, em maio surgiu vermelho o cravo do mês de junho. Quando o povo desfilou nas ruas em procissão, de novo se processou a própria revolução. Mas eram olhos as balas, abraços, punhais e lanças, e namoradas as alas dos soldados e crianças. E o grito que foi ouvido, tantas vezes repetido, dizia que o povo unido jamais seria vencido. Contra tudo o que era velho, levantado como um punho, em maio surgiu o vermelho, o cravo do mês de junho. E então, operários, mineiros, pescadores e ganhões, marçanos e carpinteiros, empregados dos balcões, mulheres a dias, pedreiros, reformados sem pensões, datilógrafos, carteiros e outras muitas profissões, souberam que o seu dinheiro era a presa dos patrões. A seu lado também estavam jornalistas que escreviam, atores que se desdobravam, cientistas que aprendiam, poetas que estrebuchavam, cantores que não se vendiam. Mas enquanto estes lutavam, é certo que não sentiam a fome com que apertavam os cintos dos que os ouviam. Porém, cantar é ternura, escrever constrói liberdade, e não há coisa mais pura do que dizer a verdade. E uns e outros irmanados na mesma luta de ideais, ambos setores explorados ficaram partes iguais. Entanto, não descansavam entre pragas e perjúrios, agulhas que se espetavam, silêncios, boatos, murmúrios, rezinhos que se calavam, palácios contra tugúrios, fortunas que levantavam promessas de maus augúrios, os que em vida se enterravam por serem falsos e espúrios, maiorais da minoria que diziam silenciosa e que em silêncio fazia a coisa mais horrorosa, minar como um sinapismo e com ordenados rejos, o alvor do socialismo e o fim dos privilégios. Foi então, se bem vos lembro, que sucedeu a vindima. Quando pisámos setembro, a verdade veio acima. E foi um mosto tão forte, que sabia tanto abril, que nem o medo da morte nos fez voltar ao redil. Ali dissemos, não passa! E a reação não passou. Quem já viveu a desgraça, odeia quem desgraçou. Foi a força do outono, mais forte que a primavera, que trouxe os homens sem dono do que o povo estava à espera. Foi a força dos mineiros, pescadores e ganhões, operários e carpinteiros, empregados dos balcões, mulheres a dias, pedreiros, reformados sem pensões, datilógrafos, carteiros e outras muitas profissões, que deu o poder cimeiro a quem não cria os patrões. Desde esse dia em que todos nós repartimos o pão, é que acabaram os bodos. Cumpriu-se a revolução. Porém, em Quintas, vivendas, palácios e palacetes, os generais com prebendas, caciques e cacetetes, os que montavam cavalos para caçar enviados, os que davam dois estalos na cara dos empregados, os que tinham bons amigos no consórcio dos sabões e coçavam os umbigos como quem coça os galões, os generais subalternos que aceitavam os patrões, os generais inimigos, os generais garanhões, teciam teias de aranha e eram mais camaleões que a lombriga que se amanha com os próprios cagalhões. Com os generais desta apanha já não há revoluções. Por isso, o 11 de março foi um baile de tartufos, uma alternância de terços entre ricaços e bufos. E tivemos de pagar com o sangue de um soldado, o preço de já não estar Portugal suicidado. Fugiram como cobardes e para terras de Espanha os que faziam alardes de combates em campanha. E aqui ficaram de pé, capitães de pedra e cal, os homens que na Guiné prenderam Portugal. Os tais homens que sentiram que um animal racional opõe àqueles que o firam consciência nacional. Os tais homens que souberam fazer a revolução porque na guerra entenderam o que era a libertação. Os que viram claramente e com os cinco sentidos, morrer tanta gente que todos ficaram vivos. Os tais homens feitos de aço, temperado com a tristeza, que envolveram no abraço toda a história portuguesa. Essa história tão bonita e depois tão maltratada por quem viveu a desdita da história colonizada. Dai ao povo que é do povo! Porque o mar não tem patrões. Não havia Estado Novo nos poemas de Camões. Havia sim a lonjura e uma vela desfraldada para levar a ternura à distância imaginada. Foi este lado da história que os capitães descobriram que ficará na memória das naus que de abril partiram, das naves que transportaram o nosso abraço profundo aos povos que agora deram novos países ao mundo. Por saberem como é, ficaram da pedra e cal, capitães que na Guiné descobriram Portugal e em sua pátria fizeram o que deviam fazer. Ao seu povo devolveram o que o povo tinha a ver. Bancos, seguros, petróleos, que ficarão a render ao invés dos monopólios para o trabalho crescer. Guindastes, portos, navios e outras coisas para erguer. Antenas centrais e fios de um país que vai nascer. Mesmo que seja com frio, é preciso é aquecer. Pensar que somos um rio que vai dar onde quiser. Pensar que somos um mar que nunca mais tem fronteiras e havemos de navegar de muitíssimas maneiras. No Minho com pés de linho, no Alentejo com pão, no Ribatejo com vinho, na Beira com requeijão, e trocando agora as voltas ao vir da produção, no Alentejo bolotas, no Algarve maçapão, vindimas no Alto Douro, tomates em azeitão, azeite da cor do ouro que é verde ao pé do fundão e fica amarelo puro nos campos do Baleizão. Quando a terra for do povo, o povo deita-lhe a mão. É isto a reforma agrária em sua própria expressão. A maneira mais primária de nós termos um quinhão da semente proletária da nossa revolução. Quem a fez era soldado, homem novo, capitão, mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão. De tudo que abril abriu, ainda pouco se disse. O menino que sorriu, uma porta que se abrisse, um pão que se repartiu, um capitão que seguiu que a história lhe perdisse, e entre vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, varedas, lesírias e praias claras, um povo que levantava sobre um rio de pobreza a bandeira em que ondulava a sua própria grandeza. De tudo que abril abriu, ainda pouco se disse, e só nos faltava agora que este abril não se cumprisse. Só nos faltava que os cães viessem ferrar o dente na carne dos capitães que se arriscaram na frente de todos nós, povo soberano e total, que ao mesmo tempo é a voz e o braço de Portugal. Ouvi banqueiros fascistas, agiotas do lazer, latifundiários machistas, balufos, verbos de encher e outras coisas anistas que não cabe aqui dizer, que aos capitães progressistas o povo deu o poder. E se esse poder um dia o quiser roubar alguém, não fica na burguesia, volta à barriga da mãe. Volta à barriga da terra que em boa hora o pariu. Agora ninguém mais cerra as portas que abril abriu. O povo tem avançado do Rocio e acompanha a coluna. gritando continuamente vitória e fazendo gestos à coluna de incitamento. É pelo menos essa primeira conclusão que nós podemos tirar. Mesmo que as pessoas tenham as mesmas dúvidas que nós em relação ao evoluir deste movimento, há pelo menos uma coisa que elas estão a dizer muito claramente. É que foi uma vitória sobre um regime que houve até agora. Há pelo menos, portanto, uma manifestação incontestável, uma manifestação muito clara de não adesão ao regime que durante 40 anos dominou este país. Isso parece-me que deve ser realçado e é a primeira conclusão de que nós temos a certeza ao ver estas pessoas. E cá estou eu novamente, Carlos Bonaparte. Mais uma vez é um prazer imenso e único estar a conduzir esta emissão especial do 25 de Abril. Talvez se perguntará ao ouvinte porquê que ainda não ouvimos Zeca Afonso, Ermelinda Duarte, Paulo de Carvalho. Passei o tempo. Mas acima de tudo, o que pretendia neste início de emissão, sobretudo neste início de emissão, era sermos diferentes. Mostrarmos não só as canções que já ouviram, mas os sons que dificilmente se ouvem. Os sons que dificilmente resistiram ao longo destes 36 anos, que quase ficaram esquecidos e que poucos foram digitalizados, aos quais poucos tivemos acesso. Poucos, mas preciosos. Sons que na altura dificilmente eram gravados, porque as idas para o terreno não eram tão fáceis como agora. Ficamos nos últimos minutos, nos últimos 20 minutos, com mais alguns excertos que intercalaram entre RTP, a Radiodifusão Portuguesa e Rádio Clube Português. Ficamos também com a declamação das Portas que Abril Abriu, de José Carlos Ari dos Santos, e inicialmente ficamos com a cantiga de Duarte Mendes, Madrugada. E já que falei em Ermelinda Duarte, ficaremos agora com um símbolo bem evidente da liberdade. A gaivota. A voz de Ermelinda Duarte. Essa amigo, maior que o pensamento. Por essa estrada a mil vai, por essa estrada amigo vai. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. As fronteiras, seja bem-vindo quem vier por bem, seja bem-vindo quem vier por bem. Se alguém houver que não queira, aqueles que ficaram. Toda a parte, todo mundo tem. Em toda a parte, todo mundo tem. Ai, sonhos de visitar. Traz outro amigo também. Vamos descontrair com um pequeno intervalo, mas antes tenho para lhe trazer um poema de José Régio. Certamente já o terá ouvido aqui na Antena Web numa outra oportunidade. O poema que lhe trago não foi escrito para o 25 de Abril. Nem foi poema proibido. Muito menos lido e interpretado por João Vilaré. Mas é um poema que se adequa à data. Pois, no fundo, a 25 de Abril de 1974, por muito que eles dissessem "vem por aqui", nós não fomos. Fomos por onde nos mandou o coração, para a liberdade. Cântico Negro de José Régio. Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem: vem por aqui. Eu olhos com olhos laço, há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços e não vou por ali.

algumas informações sobre o que estará agendado para estrear a partir do próximo dia 3 de maio. É uma data também importante na Antena Web. Hoje estamos a divulgar as novidades, ou parte das novidades, que a partir de hoje, aliás, a partir do próximo dia 3 de maio, farão parte da nossa grelha de programação. Mas para não passarmos tão bruscamente de 1974 para 2010, de uma revolução nacional para uma alteração de programas de uma rádio na internet, vamos trazer-lhe uma música em português, claro está. Vamos ficar com Canção Grata, de Teresa Silva de Carvalho. E, por que não, vamos ficar depois também. Vamos trazer duas músicas, afinal. Vamos também ficar com As Doce e o tema Rainy Day. Um tema que teve o seu sucesso na década de 1980. É desta forma que vamos, o mais harmoniosamente possível, transportar-nos para um outro assunto, para posteriormente regressarmos depois, novamente, às comemorações do 25 de Abril. Para já então estes dois temas, Teresa Silva de Carvalho e o tema Canção Grata, para depois ouvirmos a Rainy Day das Doce. Até já! Por tudo que me deste, inquietação, cuidado, um pouco de ternura, é certo, mas tão pouca. Noites de insônia pelas ruas como louca. Obrigada, obrigada, por aquela tão doce e tão breve ilusão. Embora nunca mais, depois que a vida esfeia, a minha gratidão, que bem me faz agora. O mal que me fizeste, mais forte, mais serena e livre e descuidada, sem ironia, amor. Obrigada, obrigada, por tudo que me deste, por aquela tão doce e tão breve ilusão. Embora nunca mais, depois que a vida desfeita, eu volto a ser quem fui, sem ironia, aceita. The day we volta? Esta pausa serviu, ou melhor, esta transposição serviu para lhe falar, ou criar assim a oportunidade para lhe falar das alterações que estão previstas e que irão acontecer a partir do dia 3 de maio aqui na Rádio Antena Web. Não vou falar de tudo, vou apenas falar de algumas coisas. E é um prazer imenso comunicar-lhe tais novidades pelo seguinte, porque se elas acontecem é porque a presença do ouvinte, a audiência do ouvinte, assim faz justificar. Assim, no próximo dia 3 de maio, a Antena Web passará a contar com, para já, 32 horas e meia de novos programas, sendo que meia hora é quinzenal e não semanal, como as restantes 32. Outras 5 horas e meia estão em estudo e quase definidas. Mas não ficamos por aqui. Antena Web vai também fazer algumas alterações na sua grelha de programação. Programas que vão continuar, mas em horários diferentes ou em moldes diferentes. Posso adiantar-lhe que a partir do dia 3 de maio, a Antena Web vai passar a exibir não um, mas sim 2 concertos por semana. E tenho a particularidade do ouvinte, a partir desse dia, poder passar a sugerir que bandas gostaria de ouvir. Vai poder passar a sugerir-nos através do e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com que banda ou artista gostaria de ter a oportunidade de ouvir ao vivo. Já sabemos que não é possível assistir a todos os concertos que desejamos, mas com a Antena Web isso torna-se uma possibilidade um bocadinho mais real. Não é a mesma coisa que estar ao vivo, mas pelo menos vai tendo a oportunidade de ouvir aqui e ali uns concertos ao vivo, mesmo que à distância de um clique. Os concertos, ou seja, o programa live, passará a ir para o ar à quinta-feira, na mesma hora, às 22, mas passará também a ir às 22 horas à segunda-feira. Da mesma maneira, o Times, por exemplo, passará a ir para o ar não às 12h45, mas às 14 horas. E assim, o espaço em branco, que era ocupado anteriormente pelo Pé de Dança, entre as 15 e as 16, que seria o seu novo horário, que nunca chegou a acontecer, deixará, esse espaço em branco deixará de existir. Da mesma maneira que o programa Homem Universal manter-se-á na mesma à quinta-feira, à meia-noite, mas ao domingo passará das 12 para as 13h30. E assim, o espaço que ficaria em branco entre as 12h20 e as 12h45 deixa de existir e passamos a ter uma emissão seguida desde as 13h30 até às 19h. Estão em curso, aliás, vão também haver novos programas, vão haver algumas alterações. Posso dizer que, por exemplo, o programa Outra Margem, bem como o programa Lusitana Paixão, vão findar. Na nossa página só fazemos menção ao Lusitana Paixão, foi um lapso da minha parte, mas é verdade que o Outra Margem também vai acabar. E vai dar lugar a um outro programa. A partir da próxima quarta-feira, dia 5 de maio, aqui na Rádio Antena Web vai passar a ter uma noite entre todos e com uma nova locutora. Chama-se Joana Santos e a partir desse dia 5 de maio passará também a fazer parte das suas noites na Antena Web. Ela vai trazer um bocadinho de tudo, música, histórias de vida, curiosidades, poderá, porque não, também aproveitar para escrever, enfim, terá neste Noite Entre Todos, é uma emissão feita, ou melhor, conduzida pela Joana Santos, mas feita não só por ela, mas também por si, terá a oportunidade. O e-mail é o mesmo, geral.radioantenaweb@gmail.com. O e-mail é geral porque é para todos os programas, mas damos a todos ou a todas as mensagens que nos chegarem a mesma atenção. Hoje é um dia grande para a Rádio Antena Web. É um dia em que assinalamos então a reformulação ou a primeira grande reformulação de programas. Vamos trazer mais novidades a meio da semana. Só lhe posso dizer que, quanto ao seu domingo à tarde, estas são as únicas alterações. Porque quanto ao seu programa de domingo à tarde, ele mantém-se tal e qual como está. 3 horas de programa entre as 16 e as 19 horas. E bom, posto este parênteses que abri, e que espero ter sido elucidativo, vamos voltar àquilo que hoje nos propusemos. Um especial sobre o 25 de Abril, o dia que marcou a Revolução em Portugal. Uma revolução que aconteceu no ano de 1974. Salgueiro Maia falava ao povo, o povo gritava vitória, uma nova Constituição era assinada um ano depois. Mas houve algumas preocupações. O dia 1 de maio, por exemplo, foi um dos dias mais preocupantes e agitados depois de 25 de Abril. Era a primeira grande manifestação do povo do trabalhador. Vamos voltar à música e aos sons desta data, deste 25 de Abril, com Zeca Afonso, que era na altura chamado na imprensa como Acés Osnofa, uma medida engenhosa de inverter o nome para desviar a censura. O tema que lhe trazemos, há pouco trouxemos-lhe um, traz outro amigo também. Trazemos-lhe agora outro, chamado Menina dos Olhos Tristes. Não é demais aqui relembrar-vos José Afonso, de quem hoje teremos um concerto gravado no Coliseu nos anos 80. Trazemos mais do que uma música, porque sem dúvida Zeca Afonso foi, de longe, o maior nome da canção revolucionária em Portugal. E, portanto, é justificável trazermos aqui mais do que um tema. Ouvimos então agora Menina dos Olhos Tristes, de Zeca Afonso. Olhos tristes, o que tanto a faz chorar? O soldadinho não volta do outro lado do mar. Senhora de olhos cansados, porque a fadiga o tear? Soldadinho não volta do outro lado do pensativo, olha o cachimbo a apagar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. Anda bem triste um amigo, uma carta o fez chorar. Soldadinho não volta do outro lado do mar. Gente, é

pelo grito dos que vencem ciladas e mortalhas, por aqueles que resistem pelos golpes que não falhas. Só de punho erguido a canção terá sentido. Só de punho erguido a canção terá sentido. Só de punho erguido a canção terá sentido. Só de punho erguido a canção terá sentido. Ouvimos agora, depois de Zeca Afonso e Menina dos Olhos Tristes, a voz de José Manuel Letria e o tema Só de Punho Erguido. Vamos ficar agora com O Patrão e Nós, de Fausto. Como disse no início desta emissão, iríamos abordar o 25 de Abril das mais diversas áreas e estilos musicais. Também vamos ao folclore daqui a pouco com Kim Barreiros. Ele também cantou uma cantiga sobre o 25 de Abril, ou sobre a liberdade, neste caso. Mas para já, ouvimos Fausto, com o tema O Patrão e Nós. Depois, reservo-lhe mais uma surpresa. Se ama Portugal, se sentiu o 25 de Abril, é uma surpresa um pouco amarga, mas é ao mesmo tempo uma chamada de atenção para algumas pessoas que não valorizaram, porque talvez também não sentiram, este dia, esta data. Vejam aquele homem de cartola, de lacinho e casacão, a mala cheia de dinheiro que ele transporta na mão. Vive em Cascais ou Estoril e mora numa mansão. Goza as férias de verão quando quer e lhe apetece. Tem um banco e muitas fábricas, tem nome de patrão. Mas agarra que é ladrão. Não faz falta e é cabrão. E olhem agora cá para nós, boné roto e macacão, saco da ferramenta e de lancheira na mão. Vivemos no casal ventoso, moramos num barracão. O ano inteiro a trabalhar, sem varões nem primaveras. Temos filhos, muitos filhos, sem escola nem sacola. Mas isto vai acabar. Há porrada no patrão. Há porrada no patrão. O 25 de Abril derrubou quem? Quem? Não sei, já foi há muito tempo. Não sei responder, sinceramente não sei responder. Quem é que fez o 25 de Abril? Quem é que fez o 25 de Abril? Sei lá. O Salazar, não? O Salazar? Quem é que fez? Começou a falar de ser Salazar, não. Quem é o Hotel Saraiva de Carvalho? Quem é? Hotel Saraiva de Carvalho? As histórias são muito mal, não conheço. Hotel de Saraiva de Carvalho. Era, ser um hotel de 5 estrelas, não é? Quem é Hotel Saraiva de Carvalho? Quem é? Quem é não sei. Sei que pertenceu ao governo de Salazar. Agora, quem é não sei. Quer dizer, quem é não, já morreu, acho mesmo. Ah, não sei. Não sei quem é, sinceramente. E quem é Vasco Lourenço? Também não. E Vítor Alves? Não sei. Eu sou uma grande inculta, mas não sei. Quem era Marcelo Caetano? Era... Sei que fazia parte do governo, mas não me recordo. Qual é a sua opinião acerca de Salazar? É muito vago. Sabe como é que ele morreu? Não. Olha, eu digo uma coisa, o Salazar deve vir para cá, vir outra vez, voltar outra vez cá. Para muita gente, devia voltar. Para muita gente. Salazar não devia ter existido. Passamos muita fome, muita miséria à pala dele. por causa da guerra. Mas por muita coisa vir outra vez. Como é que o Salazar morreu? Ai, não sei, não estou a par dessas coisas. Caí da cadeira. Está agora em leilão, aliás. Sim, caiu na chão, é com cadeira. Sim, cadeira. Como é que o Salazar morreu? Foi preso, né? Eu acho que não. Morreu? Não, o Salazar morreu, depois foi substituído pelo... O que era a pizza? Penso que era... Para aquilo que eu entendo, era aquele tipo de polícia que... Pronto, fazia às escondidas, pronto. Não... A PIDE? O senhor nunca sabe o que é a PIDE? A PIDE era um... Que tipo de regime existia em Portugal antes do 25 de Abril? Não vivi lá. A dama, depois de ouvir tais comentários, alguns que ainda acharam na altura a piada, dá-me vontade de lamentar que em Portugal, por vezes, e muita gente se esqueça daquilo que foi o 25 de Abril. Como pôde perceber, esta reportagem foi tirada de uma fita cassete, ou seja, já tem alguns anos. E de facto já. Imagine-se que na altura já havia quem se esquecesse do que era o 25 de Abril. Não faço ideia qual é o panorama atual. Mas de uma coisa eu tenho a certeza. Por nós, e por si que nos ouve, o 25 de Abril não mais será esquecido. Até porque só temos motivos para o lembrar, não para o esquecer. E de uma coisa, pode ter o ouvinte, o caríssimo e estimadíssimo ouvinte, a certeza. Se uns esqueceram e não o valorizaram, outros sentiram e cantaram. E Maria Guinot não hesitou em fazer uma homenagem às mães da Praça de Maio. E Fernando Tordo não calou a sua revolta. Cantou um tema chamado Velho Danado. E pela letra, vamos perceber a quem é que Fernando Tordo se refere. Se ainda dúvidas existem, de facto, elas serão dissipadas com o correr da música. Basta os primeiros versos para ficar esclarecido. Sem mais delongas, Maria Guinot e as mães da Praça de Maio, para ouvirmos depois Fernando Tordo com o Velho Danado. Cheiram as ruas de medo.

dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, canto da Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grândola a tua vontade, grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. E depois deste momento emotivo, vamos ficar com quatro músicas na Antena Web, todas elas alusivas ao 25 de Abril. Primeiro, Padre Fanhais com Juventude. Depois, Cantiga para os que Partem, na voz de António Bernardino. Manuel Freire com Eles. E ainda a cantiga de Adriano Correia de Oliveira, Mãos. Não foi esta uma cantiga feita para a Revolução, mas é uma cantiga feita para quem trabalha. E esse povo que tantos anos trabalhou foi simultaneamente o povo que tantos anos foi obrigado a calar-se. Avisar a toda a gente, dar notícia, informar, prevenir, que por cada flor estrangulada há milhões de sementes a florir, que por cada flor estrangulada há milhões de sementes a florir. É preciso avisar a toda a gente, segredar a palavra e a senha, engrossando a verdade corrente de uma força que nada detenha, engrossando a verdade corrente de uma força que nada detenha. É preciso avisar toda a gente que há fogo no meio da floresta e que os mortos apontam em frente o caminho da esperança que resta, e que os mortos apontam em frente o caminho da esperança que resta. É preciso avisar a toda a gente, transmitindo este morso de dores. É preciso, imperioso e urgente, mais flores, mais flores, mais flores. É preciso, imperioso e urgente, mais flores, mais flores, mais flores. Partem, novos e velhos, buscar a sorte noutras paragens, noutras aragens, entre outros povos. Ei-los que partem, velhos e novos, ei-los que partem, velhos e novos. Ei-los que partem, olhos molhados, coração triste, a saca às costas, esperança em riste, sonhos dourados. Ei-los que partem, olhos molhados. Ei-los que partem, olhos molhados.

Não há gente neste mundo que não lute pela vida, por mais que seja roubada, por mais que seja oprimida. Tu, que ajudas a acabar com o fascismo em Portugal, pensa nos 500 anos de opressão colonial. Colonialismo e fascismo são como a cara e a coroa da mesma moeda de ouro que enche os bancos em Lisboa. Esse ouro é suor roubado aos teus pais, filhos e manos, mas é também o suor dos teus irmãos africanos. Meu camarada soldado, camarada marinheiro, nem que me deem 1000 anos de penas e cativeiro, quero dizer-te o que penso, dar-te a minha opinião, falar-te do pensamento e também do coração. Tenta agora imaginar que em tempos que já lá vão, chegavam uns estrangeiros à tua povoação. Os teus avós recuados, sem ódio no pensamento, eram logo escravizados com todo aquele armamento. Invadiam tua casa, sentavam-se na cozinha e olhavam-te, dizendo: esta casa agora é minha. E não contentes com isso, punham-te ferros nos pés, obrigando-te ao trabalho, contra ventos e marés. No campo que dava o pão, obrigavam-te a cavar 5 colheitas por ano para 5 vezes te roubar. Na horta do teu vizinho, abriam minas no chão. No ramo em que vais aos ninhos, enforcavam teu irmão. Meninos da tua terra na rua a pedir esmola, e o menino do estrangeiro vai de carro para a escola. Não te deixassem folgar, nem cantar na tua língua. Sempre, sempre a trabalhar para viveres sempre à míngua. Tentando erguer a cabeça da opressão e da má sorte, 500 anos de luta, 500 anos de morte. Imagina, meu amigo, que era assim na tua aldeia. 500 anos a fio, mete-os bem na tua ideia. Meu camarada soldado, camarada marinheiro, nem que me deem 1000 anos de penas e cativeiro, hei de dizer-te a verdade que trago no coração. Não devemos esconder os crimes da opressão. A opressão de que eu falo chama-se colonial. É a mesma, mas mais forte, que a que existe em Portugal. Os livros da nossa escola sempre esconderam a cara. Só nos mostravam a coroa dessa moeda roubada. Monopólios e banqueiros, em África como aqui, quanto mais exploram lá, mais força têm contra ti. Se o fascismo foi abaixo, esses ladrões ainda não. Nossos irmãos africanos estão a dar essa lição. Meu camarada soldado, camarada marinheiro, nem que me deem 1000 anos de penas e cativeiro, estou a dizer a verdade que está no peito a estalar. Não devemos ir à guerra. Não devemos embarcar. E os milhares de desertores que abandonaram a terra não são medrosos nem traidores por recusarem a guerra, porque a nossa guerra é outra. É guerra contra o fascismo, guerra contra a exploração e contra o capitalismo. Seja qual for sua cor, seja qual for a nação, em cada trabalhador devemos ver um irmão. E se formos para a frente todos juntos, de mãos dadas, já seremos cara e coroa, com a vitória apostada. Meu camarada soldado, camarada marinheiro, nem que me deem 1000 anos de penas e cativeiro, falei-te com sentimento, mas também com a razão. E não há força no mundo que quebre a nossa união. Sabe ler, sabe contar. Menino cresceu, já aprendeu a trabalhar. Vai

Estou de volta para a terceira e última parte desta emissão do dia 25 de abril de 2010. Eu sou o Carlos Bonaparte e, como já disse no início desta emissão, é um prazer imenso e único estar a conduzir esta emissão especial da libertação de Portugal, da libertação do nosso povo, da libertação da nossa pátria, da nossa nação, das garras da ditadura. Vamos nesta terceira parte, terceira e última parte, abrir com três temas. O primeiro é de José Mário Branco, o tema Remendos e Côdeas. Depois vamos ficar com O Cais das Tormentas, uma cantiga mais mexida, na voz de Manuel Freire, que já cantou nesta emissão. E por falar em já ter cantado, vamos ouvir mais uma vez, pela quarta nesta emissão, mas nunca é demais hoje recordarmos Zeca Afonso, desta vez com A Morte Saiu à Rua. São estes os três temas que lhe trago agora nesta emissão. Daqui a pouco vai ouvir Kim Barreiros e O Malhão Não É Revolucionário. Ou melhor, O Malhão Não É Reacionário. Mas para já, são mesmo estes os três temas que abrem esta terceira e última parte desta emissão especial do dia 25 de Abril, do domingo à tarde. Pela roupa de moscatel com que visto a minha boca, pelos barquinhos de papel soletrados na bruteza de marítima

e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial e a foice de uma ceifeira de Portugal. E o sol da bigorna como um clarim do céu. Vão dizendo em toda a parte o pintor morreu. O pintor morreu, o pintor morreu, o pintor morreu, o pintor morreu. Falei-lhe há pouco do Malhão não é reacionário. Foi mais uma das vertentes que também falou, mais uma das vertentes musicais que também falou na Revolução. Ninguém ficou indiferente. Nem mesmo o mais popularesco dos cantores. Como era na altura que em Barreiros, hoje um cantor da canção ligeira portuguesa, verdade seja dita, tendendo mais para a malícia, na altura era apenas um cantor de folclore. Aliás, era não só cantor, mas também acordeonista. Mas o que aqui lhe trazemos é uma canção ou uma música cantada pelo próprio Quimarreiros. Chama-se então O Malhão Não É Reacionário. E trago-lhe uma história curiosa sobre esta canção. Há pouco nesta emissão passei uma canção de Fausto, O Patrão e Nós. Estes dois temas fizeram parte de uma coletânea chamada Canções com História. Pouco depois de ter sido lançada, ela foi retirada do mercado. E porque Fausto achava que não fazia sentido e não aceitou participar numa coletânea onde Kim Barreiros também estava. É com uma certa revolta que entendo isso, pois nem Kim Barreiros nem Fausto são mais do que o outro. Mas assim entendeu o erudita português. O que é certo é que após a providência cautelar, o álbum foi mesmo retirado das prateleiras das lojas. Mesmo sem CD, as músicas chegaram até a Antena Web. E nós vamos passar então este malhão reacionário, ou este malhão não é reacionário. É mais uma das vertentes. Iniciamos esta emissão com o conjunto António Mafra. Pois bem, voltemos à cantiga popular, agora com Kim Barreiros. Ai, malhão, malhão, gritamos libertação. Fecharam-nos logo a boca, porque éramos a reação. Reacionários, do nosso malhão ser diferente, chamam-nos reacionários. Ai, malhão, malhão, chamam-nos reacionários. Temos que ser comunistas para ser revolucionários. Nas eleições, comunistas não seremos. Ai, malhão, malhão, comunistas não seremos. Politizados ou não, sabemos aquilo que queremos. fascistas do Marcelo. Abaixo os oportunistas e os fascistas do Marcelo. Abaixo os oportunistas e os fascistas do Marcelo. Abaixo os oportunistas e os fascistas do Marcelo. Vamos caminhando nesta emissão com os sons e as músicas que marcaram toda aquela euforia daquele 25 de Abril. 25 de Abril podemos englobar aqui também o 1 de Maio, pouco depois, portanto, 6 dias apenas depois da Revolução dos Cravos, e que, portanto, foi também uma data importante, essa do 25 de Abril. Aliás, essa do 1 de Maio. Vamos, portanto, ficar com dois temas, vamos ficar com quatro temas, mas os dois primeiros têm títulos muito sugestivos. Primeiro, Janita Salomé, com o tema Alvorada em Abril, e depois Vitorino, com Maio. Vamos ficar depois com outras duas cantigas. Vamos recordar novamente Adriano Correia de Oliveira, agora com Tejo que Levas as Águas. Vamos ficar, por fim, com mais uma música de Fernando Tordo, um tema que venceu o Festival da Eurovisão, aliás, venceu o Festival da Canção, no ano de 1973. Chama-se Tourada e, de certa forma, elogia o Estado. Aliás, elucida, é esta a palavra que pretendia dizer, elucida o Estado em que se encontrava a nação portuguesa. Não deixes de pensar, não deixes de inventar, nesta primavera sem brilho que já transanda novembro. Nesta primavera sem brilho que já transanda novembro. Já se avista dezembro, negro de medos e raivas, cheio de vingança e sangue, traz no ventre monstros e lavas. Cheio de vingança e sangue, traz no ventre monstros e lavas. Tivemos balas, canhões, horizontes de promessas, cantamos lindas canções, mas o outono veio depressa. Volta cá o Alentejo, de manhã, de madrugada, pede inspiração ao belo para uma nova alvorada. Volta cá o Alentejo, da manhã, da madrugada, pede inspiração ao belo para uma nova alvorada. Volta cá o Alentejo, da manhã, da madrugada, pede inspiração ao belo para uma nova alvorada. Mãe, mal me queres amarelos, tarde quente cheira a erva. Não me importa mal passado, se te encontro de manhã.

mulher que já alta madrugada viera a razão armada para defender a cidade. Olhei e vi que este nosso povo levantara-se de novo aos vivas à liberdade. Depois, e já de janela aberta, ouvi um bradar alerta e o eco pela rua fora gritou para dizer com razão pura que uma era de tortura terminava aquela hora. Julguei ser um sonho, mas foi realidade. E às vezes suponho que não foi verdade. Mas se alguém disser não há liberdade, eu posso morrer, mas não é verdade. Saí e vi uns homens libertos, todos de braços abertos, todos a pedir justiça. Alguns já de saúde perdida e com metade da vida em prisões de luz mortiça. Ouvi milhões de palmas e brados, trabalhadores e soldados vivendo a mesma euforia. Senti que havia um Portugal novo, vi tão alegre o meu povo que até chorei de alegria. Julguei ser um sonho, mas foi realidade. E às vezes suponho que não foi verdade. Mas se alguém disser não há liberdade, eu posso morrer, mas não é verdade. Se alguém disser não há liberdade, eu posso morrer, mas não é verdade. Muito se falou até agora do 25 de Abril. Não falamos ainda nem do antes, nem do depois. Ou sim, vagamente. Mas, já que do antes não há muito para dizer, há sim para dizer do depois. A 26 de Abril é proclamada a Junta de Salvação. A 25 de Abril, Marcelo Caetano rendia-se ao final do dia, às 18 horas e 39 minutos. Com a condição de que o poder fosse entregue ao general António Spínola. Dizia Marcelo Caetano que não queria que o poder caísse na rua, no movimento das Forças Armadas. Então, dia 26 de Abril, foi proclamada a Junta da Salvação. Proclamação que passamos neste exato momento a ouvir. Proclamação da Junta de Salvação Nacional. Em obediência ao mandato que acaba de lhe ser confiado pelas Forças Armadas, após o triunfo do movimento Em Boa Hora, levado a cabo pela sobrevivência nacional e pelo bem-estar do povo português, a Junta de Salvação Nacional a que presido, constituída por imperativo de assegurar a ordem e de dirigir o país para a definição e consecução de verdadeiros objetivos nacionais, assume perante o mesmo o compromisso de garantir a sobrevivência da nação como pátria soberana no seu todo pluricontinental. E depois da proclamação da Junta de Salvação, a 26 de abril de 1974, passamos agora a ouvir com muito orgulho o hino nacional português. E estamos assim a chegar ao final da nossa emissão, um bocadinho mais curta. Hoje também foi parar um pouquinho mais tarde, portanto, entende-se. Vamos finalizar com uma música, mas antes deixe-me só dar-lhe dois recados. Primeiro, se porventura se indignou, se sentiu com o facto de Roberto Leal cantar o hino português, pode ficar descansado, tranquilo, porque Roberto Leal nasceu aqui em Portugal. É legítima a sua interpretação. Também lhe quero dizer que hoje à noite vai então haver concerto aqui na Antena Web. Vamos relembrar Zeca Afonso e o seu concerto no Coliseu de Lisboa, no Coliseu dos Recreios, na década de 80. Vamos, por agora, finalizar com a música de Paulo de Carvalho, que foi o primeiro símbolo da... aliás, foi o primeiro sinal para que o movimento das Forças Armadas se posicionasse quase às 23 horas do dia 24 de abril de 2010, não, de 1974, era tocada pela Rádio Renascença o tema E Depois do Adeus, de Paulo de Carvalho. Tema este que depois participou no Festival da Eurovisão. Este não era, ao contrário daquilo que muita gente pensa, um tema proibido. Foi, aliás, o tema que venceu o Festival da Canção, da RTP, naquele ano. Mas era apenas um sinal, e é por isso que é considerado como uma canção também da Revolução. Era este apenas um sinal. Grândola Vila Morena, sim, era uma cantiga proibida. Esta não. Mas é precisamente com esta que finalizamos, com a música de Paulo de Carvalho E Depois do Adeus. Daqui a uma hora há então o concerto de Zeca Afonso. Espero que continue na nossa companhia. Fique bem. Fique com esta rádio cada vez mais sua. A Rádio Antena Web. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim. Partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Tu vieste em flor, eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, adormeci, morri nele, e ao morrer renasci. E depois do amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos só. Teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor que aprendi. De novo vieste em flor, te desfolhei, depois do amor, depois de nós. digo adeus.